Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 6 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 772 de 2011, que obriga hospitais, públicos ou privados, a fornecer cópia do prontuário aos pacientes no momento da alta. O texto, assinado pelo deputado Alexandre Correia, do PRB, proíbe a liberação do paciente sem a entrega do prontuário, que deverá ser gratuito. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.